invejoso fica puto mesmo. As piranha dá preferência pra gangue, é pra gangue, tá? Pensando bem, nós tá aí, mas que pesadão. Viemos pra te divertir junto com os irmãos. Trouxemos o problema e ela é solução. Vai, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão. Desce deslizando na pica do pai. Senta desse jeito que tá bom demais. O chefão do morro que te satisfaz. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Pesadão, ela desce, ela sobe pra chamar a atenção. Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai ficar molhadinha quando eu passar o pentão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai ficar molhadinha quando eu passar o pentão. Vai no chão, vai no chão. PH da Serra, fosse foda, mas ele é foda. Ele é bom, tô foda. História de vida de uns caras que manda em Minas Gerais. Sabe qual é o nome dele? Marcos Vinícius, DJ Vitinho. Ai, ai, ai.